Mais de 2000 anos se passaram após a ressurreição de Cristo. Quase nada mudou. Os mesmos fariseus e autoridades que julgaram e crucificaram Cristo continuam matando, subornando, plantando provas, forjando e manipulando falsos testemunhos que possam denigrir e ridicularizar a palavra de Deus. Faraó, hoje anda escoltado, acena para o povo de dentro de um carro blindado, bebe e come o que o povo produz, continuam travando e escravizando o povo com salário mínimo ridículo e superfaturando o próprio salário, tirando do trabalhador a chance de um dia, talvez, colocar um frango assado na mesa no dia de domingo. Se vendem para a ideologia barata de Satã por 30 moedas de prata ou de ouro, tanto faz. Na real, irmão, tentam fazer da favela um teatro de fantoches, tentando fazer a voz ativa e inativa, vencedores, perdedores, sonhadores, verdadeiros, derrotados e frustrados. Tentam fazer da Bíblia simplesmente o livro mais vendido do mundo, manual de autoajuda, vale tudo para desfocar a verdadeira essência da palavra que pode mudar vidas. É visível a chegada do fim, o amor de muitos congelou, é pai que mata filho e estrupa filha, mãe joga filho vivo dentro de um saco de lixo na lagoa, irmãos se matam por nada, vários se levantam querendo exercer o papel do anticristo. A rebeldia tá na moda, é tendência mundial. Pessoas morrem pela palavra, outros matam para se verem livres dos anunciadores da mesma. A guerra santa não é santa, é política. Corpos são empilhados, incinerados e jogados na vala, enterrados, quando enterrados, em postos coletivos como indigentes. A vida sem sentido segue rumo ao caos, cegos guiados por cegos, rumo ao cumprimento das escrituras sagradas. O apocalipse se cumpre, e o nosso papel? Temos que continuar alertando, saqueando e atirando verbalmente contra o inferno e seus anunciadores. Quem somos? Ou melhor, o que fazemos? Dimas, Pastor Dailton e Júnior Sena, aliados do Senhor, irmão, fazemos a diferença.